uptown. Kill it, what you wanna kill it? Cause in the end we are gonna die soon. And we about to blow, so keeping up the show. Making them all ring in the search much snow. Don't try to look at what we did, look at what we doing. This is the funniest shit they ever brought you. Heavenly divine, we are basically trying. Only showing you what's necessary, so don't resign it. I could make a song per day, but you never understand how I be the halfway. I still love the hip hop, but the hop won't rip it in the scratch of a DJ rapper chaser tongue. I used to love the rock and roll, but the cards won't roll. And color kids are making anything about a song. Ha ha ha! And this is one of those big bad shows. But who is that now? Provoca o caos. Depois de mim o rap nunca mais será o mesmo. Irão cobrar demais aos que poetizam a vida. Moleques não aguentarão o peso da camisa. Reflexões herméticas, amor e ódio. Nesse paradoxo tornando-me notório. Vossos cairão por terra com a minha cerimônia. Visualizo tudo em plena paz enquanto cai a Babilônia. Correrei quilômetros erguendo a minha bandeira. Inexpugnável da mente guerreira. Sou repleto de ideias valiosas, retóricas, viajando, ficando fora da órbita. Prejugado por um povo mal informado, só pelo fato de não ser manipulado. Sou realista e conheço esse jogo, considerado com quem ando, mas pros outros eu sou louco. Ha ha ha! And this is one of those big bad shows. But who is that now? Não vem na minha cola. Dizer o que não fiz, desencana, sai da bota. Vai logo, passa a bola, vai, vê se não demora. Chega de comédia, seu cretino, tá na hora. Não enrola, sai da frente, vai, vê se desencana. A piada sem graça, já queimou a sua fama. Caiu a sua máscara, não paga de bacana. O seu pesadelo vai ser a minha banca. Cínico mais uma vez. Big Eder, no estilo embriaguez. Rimando pra vocês, com sarcasmo e cara limpa. Nem o gato Félix te empresta uma vida. Fala merda pra caralho e caga na maior. Censurado e proibido, o som para menor. Assassinando a levada, atropelando o roteiro. Na arte de espantar, somos os pioneiros. Ha, ha, ha. É dose certa pra trincar. Depois de um certo tempo não pode duvidar. Infeliz, bate palma, mas não sabe o que escuta. Bota cretino no mic e depois diz que não tem culpa. Com um pobre pensamento mostra qual que é tua. Não se inspira no passado, depois diz que é da rua. Não sabe o que é, nem o que representa. Diz que não entende, mas na verdade é que nem tenta. A intenção é boa, mas ninguém vive dela. Sempre a mesma história, sempre a mesma ideia. Dou valor pelo que faço, não o que não fiz. Minha boca se fecha e não me contradiz. Piadinha sem graça, então vê se não se engana. Perde no começo, mas no fim sempre ganha. É rap de verdade, bota tudo na conta. Relógio acionado, cuidado com a bomba.